você e lhe diga o que é difícil dizer. Será tão bom. Se ela deixar seu cabelo solto e não se importar, quanto mais revolto o vento soprar, será tão bom. À noite o mundo cala, é quando a voz de alguém envolve a sala e nos faz bem. Não sei se ela vai perceber que a minha paixão nunca mais. Não se ela me quiser ao adoecer. Na noite longa eu vi você pensar, olhar a distância e dizer que a ânsia de amar ilusão que não te pega nunca mais. Se eu deixar, a estrada que